chegar a você. Da qual estrela posso te chamar? Em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos seguem ao sol. Mas uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você. Beijo de mel, pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo. Te procurei e ao mundo inteiro. Canta, galera bonita! Eu amo, só penso em você. Precisa. Estou te perdendo, te perdendo. Oh. Anjo, me diz como chegar a você. Da qual estrela posso te chamar? Em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos seguem ao sol. Mas uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você. Beijos de mel, pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo. Te procurei e ao mundo inteiro.